Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Os casos de violência doméstica devem ser sempre denunciados. Conhecemos hoje o trabalho do Gabinete de Atendimento que existe no Seixal para apoio a estas situações. Temos em estúdio a técnica Margarida Saramago e, para questioná-la, a já residente Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. Como sabem, o projeto Seixal Saudável é um projeto de promoção da saúde e bem-estar do indivíduo e, por isso, indissociável da defesa dos direitos humanos. O tema que hoje vamos falar, o da violência doméstica, constitui uma violação clara destes direitos. Quando falamos em violência doméstica, falamos exatamente do quê? Bom, a violência doméstica reporta-se à violência física, psicológica, sexual ou financeira que ocorre no contexto de uma relação íntima ou familiar e que torna um padrão de comportamento coercivo e controlador. Segundo o Código Penal, quem de modo reiterado ou não infligir maus-tratos físicos ou psíquicos, incluindo castigos corporais, privações de liberdades e ofensas sexuais ao cônjuge ou ex-cônjuge, a pessoa do outro ou mesmo sexo com quem o agente mantenha ou tenha mantido uma relação análoga à dos cônjuges, ainda que sem coabitação, a progenitor de descendente comum ou primeiro grau, ou a pessoa particularmente indefesa em razão da idade, deficiência, doença, gravidez ou dependência económica que com ele coabite. A violência está muito relacionada com as questões do poder e do controle de um sobre o outro. Qual é o primeiro passo a dar por uma pessoa que seja vítima deste tipo de violência? É não ter medo nem vergonha, é denunciar e procurar apoio. Qual é o papel do Gabinete de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica do Seixal na promoção da saúde e bem-estar destas pessoas? Atendendo aos danos que todo o tipo de violência causa, quer em termos físicos, quer em termos psicológicos, visíveis em alguns distúrbios e comportamentos apresentados pelas vítimas, nomeadamente comportamentos de grande evitamento, depressivos e elevados índices de ansiedade, o papel do gabinete assenta no apoio, ajuda à vítima para a prevenção ou cessação do ciclo de violência ou da relação não saudável. Deste modo, juntamente com as vítimas, no gabinete tenta-se encontrar as estratégias mais adequadas para cada situação, tendo sempre em conta a integridade física e psicológica da vítima, ou seja, o seu bem-estar. Qual é o perfil das pessoas que vos procuram? Aqui no gabinete de atendimento do Seixal, desde que abriu até hoje, têm sido só mulheres. Tem aparecido ao gabinete de atendimento. Tem aparecido muitas situações, portanto, a faixa etária é muito heterogénea e tem aparecido algumas pessoas, portanto, que são vítimas de familiares, nomeadamente dos filhos. Portanto, aparecem-nos pessoas já com alguma idade. As situações também que têm ocorrido muito aqui no gabinete são pessoas que já saíram do ciclo de violência, portanto, já terminaram a relação, mas ainda assim eles continuam a persegui-las e continua a existir violência. Basicamente tem sido isso. Depois também existem as situações em que as pessoas ainda estão com eles, querem tentar saber o que é que podem fazer, reconhecem que são vítimas da violência doméstica, porque felizmente hoje em dia nos meios de comunicação social isto já está mais divulgado, não é? Portanto as pessoas vão-se reconhecendo, procuram ajuda. E depois, com cada situação específica, nós vemos o que é possível fazer. Há situações em que se consegue algumas estratégias porque as pessoas querem manter a relação, não é? Porque a situação de violência doméstica é muito ambígua, não é? Porque é a pessoa que agride, mas também é a pessoa com quem elas mantêm uma relação há muitos anos e que muitas vezes são os pais dos filhos, não é? E, portanto, aí é muito complicado porque tem a ver com fatores afetivos. E outras já, portanto, em termos de afeto, já acabou. E, portanto, vêm procurar muito o esclarecimento jurídico, o que é que têm direito e, portanto, e ao sair de casa, com o que é que podem contar. Onde e quando é que vos podemos encontrar? Podem-nos encontrar nas instalações da Comissão da Proteção de Crianças e Jovens do Seixal, na Rua Rodrigues Lapa, número 2, segundo, na Amora. O atendimento técnico é sempre às segundas-feiras, entre as 2 e as 17h30, e também temos atendimento jurídico às sextas-feiras, entre as 2 e as 5h30, mas este mediante marcação prévia. O Gabinete de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica do Seixal está de portas abertas na Amora para dar apoio a quem precise. O Seixal Saudável termina hoje por aqui. Regressa na próxima semana para abordar a relação da saúde com o urbanismo. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.